Saudações, amigos! Eu sou o Lucas Cabreiro. Eu sou a Tana Mello. Eu sou o Matheus Botura e esse é o Cineclube Junta 7. Pois é, o Cineclube Junta 7 tá de volta para o nosso ano de 2018, com mais filmes pra gente debater. Pra quem não conhece, o Cineclube Junta 7 é o podcast de cinema do Junta 7, em que a gente pega dois filmes, sejam clássicos ou não, e debate sobre eles, os pontos positivos e negativos, e sobre todos os aspectos que fazem um filme ser bom. Lembrando que este podcast faz parte dos podcasts do Junta 7, então se você quer acompanhar os nossos podcasts, assina o feed, acompanha a gente no SoundCloud, ou então pelos agregadores de podcast Podflix e YouTuner. E também pelo iTunes, se você acompanha a gente pelo iTunes, vai lá, dá 5 estrelinhas e comenta, fala que a gente é bacana, que ficamos felizes com o seu comentário. Se você tem sugestões de filmes para aparecer aqui no Cineclube Junta 7, críticas, comentários sobre o que a gente está debatendo aqui, manda um e-mail pra gente para juntacast@gmail.com. Acompanhe juntas7.com.br, porque lá a gente tem conteúdos dos mais variados assuntos, além das nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Recapitulando como que funciona o Cineclube Junta 7, cada quinzena são dois filmes comentados, um por escolha do nosso elenco do Cineclube e outro por sorteio das sugestões do público. Então, se você tem sugestão de filme, manda pra gente que a gente vai colocar na nossa listinha e sortear sempre ao fim de cada Cineclube. Essa semana a gente teve a sugestão da Ana Arantes e da Juliana Campese, que mandou e-mail pra gente, que é um filme de 2008 dirigido pelo Clint Eastwood, que é A Toca. E o outro filme fui eu que escolhi, é um filme de 2016, dirigido pelo Travis Knight, que é Cubo e as Cordas Mágicas. Lembrando que este podcast contém spoilers desses dois filmes, portanto ouça com cuidado. A gente vai deixar Cubo e as Cordas Mágicas pro segundo bloco e vamos falar agora sobre A Toca. Em 1928, Christine Collins, uma mãe solteira, chega em casa e descobre que seu filho Walter desapareceu. 5 meses depois, ela recebe a notícia de que ele foi encontrado em Illinois. Porém, para sua surpresa, o garoto que chega de trem não é o seu filho. Autoridades enfrentam suas alegações e um aliado inesperado vê o caso como a chance de expor a corrupção do governo e da polícia de Los Angeles. Esse filme ele é baseado numa história real que aconteceu em 1928, que trata de uma série de assassinatos de crianças que ocorreram na região de Los Angeles. Uma história bastante interessante é que o J. Michael Straczynski, que foi quem escreveu esse filme, ele ficou conhecendo a história da Christine Collins quando os arquivos relacionados ao caso dela e também ao caso dos assassinatos, ele só ficou sabendo dessa história quando esses arquivos estavam para ser descartados. Que é o que acontece, uma demanda de coisa que acontece, de processo judicial que acontece, geralmente eles começam a descartar algumas coisas, digitalizar, arquivar, por aí vai. E aí eu queria fazer uma pergunta, por que que esse caso, justamente esse caso, essa história da Christine e tudo que aconteceu, rendeu um filme? Por que que vocês acham que as pessoas perceberam, putz, isso daria algum filme? Qual que é o apelo que tem nessa história? Eu me surpreendi muito com o filme, além de gostar de todo o drama, suspense, ele é muito envolvente com toda a história da Christine. Mas eu acho que o que mais fez a história real ser transformada num filme é expor, tipo, tudo que a menina passou, que a mulher passou. O filme explora muito a impotência feminina, porque ela fica numa situação... Ela fica impotente, assim, não tem como explicar muito. Tem corrupção policial, tem todo um esquema que as pessoas não podem ir contra a polícia, tem abuso infantil, são vários temas que dentro do filme e na história real foram abordados com muito êxito, assim. Mostrar que ela foi a primeira mulher a ser... Ela foi gerente, né? Foi gerente? Não, ocupou supervisora, um né? Ela ocupou um cargo de liderança no trabalho dela. Sim. Ainda tem até uma cena que o chefe fala pra ela que ele tava com receio de colocar ela no cargo, só que ela tem um resultado muito satisfatório e ele até faz uma outra proposta pra ela. Então ela carregou um fardo, assim, no filme, sendo mãe solteira, trabalhando, o filho sustentando a casa sozinha, sustentando o filho filho sozinha, fazendo várias coisas que naquela época, que era na década de 20, não se via. Então foi muito... foram temas que pra época foi muito bem debatido no filme. Eu acho que o que mais impressiona em si é o caso como um todo, sabe? Porque casos de desaparecimento de crianças, no caso sequestro, eles acabam tendo uma repercussão muito grande. É, se você lembrar o exemplo daquela menina em Portugal, puta, como que chama ela? A Madeline, eu esqueci o sobrenome. É, se eu não me engano, essa é isso. Só que faz coisa de quase 20 anos que ela sumiu e até hoje procuram por ela. Então, eu acho que é isso, sabe? Pelo fato da Christine Collins não desistir de encontrar o filho dela, por toda a repercussão também que o caso teve da polícia devolvendo um garoto que não era o filho dela, então isso chama atenção. Então, como a Altana falou, pra época, por ser uma mulher totalmente independente na década de 20, é um negócio que atrai a atenção de todos os lados. Meio que isso acaba sendo o suficiente, talvez, o ideal para se criar um bom filme de drama, como foi o caso desse. Ao mesmo tempo que você tem uma mulher sendo subjugada pela cultura da época, você vê a figura de uma mulher forte que sabe que tá certa e vai até o final para conseguir provar o seu ponto. Que é uma história de fácil identificação, né? Porque é o amor familiar, a relação familiar que todo mundo sente, independente das suas deficiências, independente de como que é a vida familiar de cada um, todo mundo sente, todo mundo se identifica com isso. Então é interessante ver a força dela, a força da conexão que ela tem com o filho, bater de frente com a autoridade, com a polícia, com o governo. É legal ver esse conflito de algo bem mais emotivo, que é o amor de mãe, que é o amor familiar, com a dureza e até a falta de humanidade que figuras de autoridade têm com determinados assuntos. Porque é o que a gente vê. A gente vê um festival de policiais que não tão nem aí. Porque, o menino ele fugiu porque criança é assim. Liga não que daqui a pouco ele aparece de novo. De manhã ele volta. Sendo que o instinto dela dizia que tinha alguma coisa errada. Assim, nessa parte até aí é normal. Porque se você, casos de sumiço de sequestro, tem-se essa, vamos por margem de erro até a polícia ser acionada. O que começa a pegar esse lado da polícia a partir do momento que ela fala que eles estão errados e eles batendo o pé que não, porque ela é uma mulher, ela tá ficando louca. Aí tem um problema. Um ponto bacana do filme, não sei quanto a vocês, mas eu fiquei um pouco questionado e eu achei que poderia até ter um potencial pro filme melhorar em alguns pontos por conta disso. Ele é ainda assim é um filme muito bom, mas eu acho que ele poderia até melhorar. Porque a gente vê no reverendo Gustav Bragley, que é o personagem do John Malkovich, que eu provavelmente falei o nome do personagem errado, mas esse reverendo, ele se dedica a descredibilizar a polícia de Los Angeles, a falar que é uma polícia corrupta, que realmente é. E ele acaba utilizando a história da Christine, que é a personagem da Angelina Jolie, como forma de chamar a atenção do público pra falar, olha, a polícia de Los Angeles tá completamente ferrada, ela é uma polícia corrupta e precisa ser combatida, precisa ser exposta. Vocês acreditam que o filme, ele poderia ter abordado um pouco mais isso do próprio cara, do personagem do John Malkovich, que tá lá pra ajudar a Christine e querer usar ela como pro benefício próprio dele? Pra ele conseguir ter o sucesso na cruzada que ele mesmo tava patrocinando, que era desacreditar a polícia de Los Angeles. Vocês acham que o filme ele poderia ter explorado, talvez, a Christine questionar o altruísmo do reverendo? Olha, eu acho que ela questionar o altruísmo, pelo que for passado, eu acho que não. Porque, como a gente comentou, ela é uma mãe desesperada na busca pelo filho perdido dela, onde a polícia inteira tá contra ela. Então, a partir do momento que surge uma figura que tá estendendo a mão pra ela, independente de quais, do que ele tenha por trás das intenções dele, é meio que óbvio que ela ia aceitar essa ajuda. Ainda mais vindo de uma pessoa que é ligada à igreja, que sempre, em teoria, são pessoas isentas, que querem o bem das pessoas. Então, e assim, explorar mais, talvez eu não sei, porque o filme ele tem uma duração bem longa, então, pra entrar isso, alguma coisa teria que sair. Ou aumentar ainda mais o tempo do filme, que não seria uma coisa interessante. Só que mesmo só com o caso da Christine, ele consegue expor os problemas que tem a polícia, pelo menos um deles, que ao longo do filme ele comenta que o prefeito tá junto com os caras, que o capitão criou a patrulha da arma, não lembro como que é o termo que eles usam, que colocou, pegou o número X de policiais, armou os policiais e fez com que eles matassem acusados sem o menor de julgamento. Então, esse foi uma coisa que acabou passando em branco, só que por conta disso, talvez, gerasse uma investigação maior na polícia, por conta do caso da Christine, mas aí realmente não foi explorado. Um ponto que eu também fiquei um pouco dessa questão do roteiro, do desenvolvimento, por aí vai. Vale ressaltar que a gente já tratou de outros filmes que são baseados em histórias reais aqui no Cineclube. Vide, por exemplo, o infame ou polêmico podcast sobre Até o Último Homem. Mas aí vale destacar que, mais uma vez, é uma história real, mas ainda assim existem elementos de ficção até pro filme fluir melhor. Uhum. Uma coisa que eu fiquei um pouco... que eu questionei muito as decisões do roteiro, do Clint Eastwood como diretor também, é que eu sentia que o filme ele perdia um pouco o foco em querer mostrar demais da investigação, de como que tava acontecendo a investigação dos assassinatos, que tinha a ver com a jornada da Christine, da personagem da Angelina Jolie, mas eu senti que ele tava dedicando tempo demais a isso, ou dedicou tempo demais àquele marasmo dela na instituição psiquiátrica, que talvez não precisava. Watts, você acha que o filme ele sofreu um pouco disso, dele querer focar demais em muitas coisas e acabar soando cansativo? Eu sou a primeira sempre daqui a achar que o filme foi cansativo, né? E pela troca ter quase duas horas e meia de duração, eu não achei um filme cansativo, porque ele envolve drama com suspense, e eu assisti o filme como se eu não tivesse visto o tempo passar. Eu acho que ele focou nos pontos certos, tanto na imagem da mulher nos anos 20, tal, o pioneirismo das coisas que ela fez, o sumiço do menino, toda a trama policial lá, que era como eles faziam uma coisa errada, o reverendo tentando desmascarar e tudo mais. E eu acho, agora indo em contradição com o que você tinha falado lá do reverendo, eu acho que o que faltou explorar um pouco mais foi essa parte da psiquiatria, tipo, eles colocarem as mulheres lá. Lá só tinha mulheres, né? Sim, era uma ala só pra mulheres. Sim. É, eu achei que faltou explorar isso. Não prolongar mais e mostrar a história das outras que estavam lá dentro, mas mostrar o motivo por que elas estavam lá, coisas que eram feitas, que mostrou pouco, né, do que realmente é feito dentro desses lugares. É a luta das mulheres que estão lá dentro por anos e sem motivo algum pra estar lá, umas que nem precisam de tratamento, essas coisas. Eu acho que esse foi um ponto que poderia ser mais trabalhado ou até um pouquinho mais exposto, já que ela foi parar lá dentro por consequência de confrontar a polícia. Sabe o que? Eu vou ter que discordar com você nisso. Eu achei que, na verdade, gastou tempo demais com ela no hospital. Até porque, eu tô com o Lucas nessa. Passou bastante tempo do filme nisso daí. E aí depois você escuta eles falando: ah, ela ficou 6, 7 dias no hospital psiquiátrico. Eu falei, putz, do jeito que mostrou no filme, parecia que ela tava uma semana, duas semanas lá. Que também reside outro problema que eu senti um pouco em A Troca, que a sensação de tempo não tava muito bem definida. Mesmo com os letreiros que mostram a data de quando aconteceu as coisas, eu não senti uma fluidez em quanto tempo passou, quanto tempo percorreu essa história. Tinha hora que uma coisinha que aconteceu durante semanas ocupava 5 minutos do filme, e uma coisa que aconteceu durante uma semana ocupou 30, 40 minutos. Eu não gostei muito de como eles organizaram o tempo em que a história se passou. E eu acho que eu senti mais com isso justamente nessa parte do hospital psiquiátrico. Ainda assim, foi bom, foi bacana, foi bem executado tecnicamente. A Angelina Jolie tá muito boa no filme, mas eu tenho lá minhas ressalvas com esse momento do filme. Eu acho que desviou demais, não tanto quanto a parte da investigação, de mostrar o cara lá no Canadá, o assassino que foi responsável pelo sequestro do Walter, que é o filho da Jolie, e mais de outras crianças, o sequestro e assassinato de outras crianças. Eu senti que deram tempo de tela demais pra isso. Quando eu falo tempo de tela, é tempo mostrar, assim, tem que dar importância, porque foi o caso que praticamente trouxe a resolução de toda a jornada da Christine, mas eu acho que não tinha necessidade de ter tempo de tela. Seria talvez legal pro filme mostrar como que a Christine reagia a tudo que a polícia ia descobrindo. Tá, ia ser um pouco de sofrimento pra coitada, já tinha sofrido pra caramba no filme, mas acho que seria interessante se focassem o filme predominantemente na história dela, e não ficassem nesses vai e vem de núcleo, mostrando o reverendo, mostrando a polícia, polícia investigando os assassinatos, mostrando o capitão da polícia tramando contra a Christine. Podia ter focado só mais nela. A parte da investigação não me incomoda. Eu acho que ela complementa bem a trama central do filme. Até porque, no final das contas, vai ter a ver com o desfecho do personagem do Walter, que é o filho da Jolie no filme. Mas eu concordo com a parte do hospício. Eu acho que foi perdido, mas poderia ter sido evitado o tempo que foi gasto ali naquele núcleo, né? Por exemplo, o personagem da Amy Ryan, que é uma das mulheres que estão ali porque questionou a polícia. Não sei, aquele núcleo não teria muita necessidade, ou poderia ter um tempo reduzido. Ela foi mandada pra lá sobre... A polícia mandou ela pra lá porque ela tava questionando o Capitão Jones, que era o responsável pelo caso. Aí, sei lá, podia ter sido encurtado. Eu acho que foi gasto muito tempo nesse período. Poderia ter sido evitado. Watts, quer rebater? Não! Meu coração continua aberto. Não, vocês se fodam. Discordo, mas respeito, né? É que assim, a parte da investigação, eu só fiquei com o ranço do cara que não escutava a Christine. Tipo, gente, ela é mãe. Como que ela não pode reconhecer o filho dela? Como que ela tá confusa? Aquilo me irritou profundamente. E a parte da investigação em si também me irritou, porque eles não faziam nada. Tipo, pra eles tinham entregue o menino lá e tá bom, acabou. Era só isso. Tipo, foda-se se eu era o menino errado, se a mulher tava louca, se ela não reconheceu o filho. Gente, a criança era mais baixa, sei, nossa, era, aquilo me irritou, sabe? Um ponto positivo dessa parte do hospital psiquiátrico é que mostrou bastante da sororidade entre mulheres. Essa relação entre mulheres, que as mulheres, elas se solidarizavam pela história da Christine, justamente por questão de que elas sofreram tanta opressão quanto a Christine tá sofrendo na vida delas. É bacana ser mostrado a parte da... É bacana ter mostrado a parte do hospital por esse ângulo. Mas também poderia, sei lá, pro de ser um filme mais enxuto, não ter tantas gorduras quanto eu acho que teve, poderia ser substituído toda essa parte da sororidade pela relação que ela tem com as outras colegas de trabalho. Eu acho que um dos pontos que mais agrada a troca, que talvez eu, ao menos pra mim, foi a melhor atuação que eu já vi da Angelina Jolie em todos os filmes que eu já vi dela. Tá, eu não sou um tiete da Angelina Jolie, eu não assisto todos os filmes dela, mas ela nesse filme, em A Troca, ela tá muito bem. Ela consegue trazer muito a personagem. Ela consegue compor uma boa personagem. Trabalha a questão dela ser mãe, dela tá num ambiente em que ela não é ouvida, e ainda assim ela se faz ouvir. Você percebe que ela tá lutando pra não explodir. A Angelina Jolie, ela consegue construir uma Christine Collins que luta pra não explodir, porque ela sabe que se ela explodir, não é o... ela vai ser taxada de louca. Uhum. Porque ela tá numa época em que as mulheres não são ouvidas. Respeitadas. Ouvidas. Sim. E respeitadas, enfim. Se bem que tem um momento do filme que ela explode. É. Com o garotinho lá. Isso é, ela explode com o garotinho, explode na prisão. Na prisão? É, quando ela agarra ela... Ela agarra o cara e prende ele. Ah, pode crer, pode crer. É, eu esqueci dessa. Então, eu gostei muito da atuação dela. Detalhe que para o filme tava entre ela, a Hilary Swank e a Renée Zellweger. Pra Renée Zellweger ou Reese Witherspoon? Deixa eu ver. Reese Witherspoon, não Renée Zellweger. Zellweger, não sei falar o nome dela. Tava entre a Hilary Swank e a Reese Witherspoon. E que bom que foi a Angelina Jolie. Na verdade, o Clint Eastwood escolheu a Angelina Jolie por sugestão do Ron Howard, que falou que ela se encaixaria melhor pro período da época. Porque ela tá muito bem caracterizada como alguém que vivia na década de 20. Ah, totalmente. Tá muito elegante. Era uma época que tinha tudo quanto é tipo de problema, mas ainda assim é uma década muito elegante, assim. Ao menos eu acho elegante essa época. A atuação dela eu achei muito boa. Ela, como... ela passava um sentimento da mãe, da perda, sabe? Sei lá, ela parecia muito desolada e não confortável com um estranho dentro da casa dela. Um estranho que era a criança, né? Que se dizia o filho dela. Eu não gostei da atuação desse menino que fazia o filho dela, sei lá. Pra mim, ele... sabe quando não faz diferença? É que criança em filme é complicado. Mas ultimamente a gente tá numa boa safra de atores infantis. O filho dela, o verdadeiro Walter Collins, a atuação dele tava excelente, tipo, ele ia pra escola, ele falava com a mãe dele, esse não, não sei se era, tipo, do personagem que ele precisava aparecer mais, sei lá, falso, mas eu não curti ele, não. Não é um Jacob Tremblay. E os outros da polícia, eu acho que eu não gostei da atuação, mas é porque eu peguei ranço deles mesmo, assim, não foi nem por mal atuar. Então é por isso que a atuação deles foi muito da hora, a ponto deles fazer você ficar com o olho deles. Nossa, socar a cara do homem. A atuação do Jeffrey Donovan nesse filme é realmente isso, você vê o filme do começo ao fim, você torce pra que ele se ferre no final do filme, sabe? Ele não é aquele vilão que você acaba tendo simpatia pela atitude dele, ele é um vilão, com perdão na palavra, um vilão filho da puta, sabe? A mulher tá falando que não é o filho dele, o filho dela, e ele insiste que não, você, porque ele passou 5 meses, não, porque ele encolheu, porque ele não sei o que tem. Fala, velho, ela fala que não é o filho dela, não é o filho dela, vai atrás da criança. E a atuação dele foi tão marcante nesse filme que realmente você fica muito pistola vendo ele falando, sabe? Você quer que alguém dê um soco na cara dele em algum momento? Uma pena que não acontece, mas deveria. Sorvele, personagem do capitão, que é quem faz é o Jeffrey Donovan, consegue ser mais odioso do que o próprio cara que foi condenado pelo assassinato das crianças. Ah, o Gordon Northcutt, que foi interpretado pelo Jason Butler Harner. É, na verdade, só a história desse cara, desse caso, já renderia um puta filme, porque você percebe que existe muito mais por trás do que é mostrado com relação a esse assassino. Que ele tá se divertindo com todo aquele circo, com o julgamento. E é bizarro ver ele dando risada e flertando com o júri enquanto ele tá sendo julgado pelo assassinato de crianças. Uhum. É bizarro, você fica chocado. Na verdade, ele é um filme repleto de muitos absurdos. Que você fica tipo, como assim, mano? Não. Dois que eu gostaria de destacar com relação à atuação. É, primeiro que foi o Ed Alderson, que fez o Sanford Clark, que é a criança que acaba confessando tudo o que aconteceu, os assassinatos, as capturas de crianças, os sequestros. Que o menino, ele consegue convencer bem pra um papel que exige bastante dele. Poderia ser melhor? Poderia, mas ele conseguiu convencer bem. Ele segurou bem a barra na hora que precisava contar toda a história. E também o Michael Kelly, que foi o detetive responsável por investigar todos esses assassinatos. É, eu gosto do Michael Kelly como ator em si, eu já cansei de ver ele uns par de séries, uns par de filme, e foi bacana ver ele nesse filme reagindo à história absurda e revoltante que aconteceu com essas crianças. Eu acredito que ele é um filme muito bom, com atuações muito boas, no tom certo, não tem alguém nada um tom acima ou um tom abaixo, tá todo mundo bem, bem formatado. Eu acho que é coisa do Clint Eastwood, ele sabe dirigir ator. Eu acredito que já é o suficiente do nosso debate sobre A Troca. Vamos para as nossas notas de 0 a 10 e considerações finais. Watana? Eu gostei muito do filme. Ele me envolveu em todo o caso do desaparecimento, com suspense, o drama. E apesar de ser longo, ele não me impressionou e não achei maçante em momento nenhum. Parece que o filme passou super rápido. Não gostei do final, também mudaria o final, mas gostei. Por quê? Por que eu mudaria o final? É, porque você queria, não gostou eu do queria fim. Porque eu queria o menino de volta com ela, ué. Ah, não. Não ia dar certo. Ah, eu queria, não, gente. Ia ser muito feliz. É, não, eu queria um final feliz. Não dá pra gente mudar uma história real, né? Mas tudo bem. Não, sim, mas considerando que é um filme, eu mudaria, entendeu? Mas enfim, eu dou nota 8 pra ele. Eu vou te acompanhar no 8, porque eu acredito que ele é um filme muito bem executado tecnicamente. Ele tem boas atuações, ele é bonito visualmente, mas me incomoda um pouco essa falta de foco, alguns potenciais desperdiçados, sabe? Foi como alguns que eu citei agora durante o debate, de ter explorado mais o trabalho dela, não ter focado tanto assim no assassino, ou na investigação, ou na parte do hospital. Mas eu acredito que ele é um filme bem redondo e bom de acompanhar. Ele tem 2 horas e 20, pode cansar um pouco, quem não tá acostumado com filmes nessa duração. Mas ele é tão bem feito tecnicamente, o roteiro é bem... ele é bem escrito, é bem filmado, é bem atuado, que não... Você não sente tanto essas 2 horas e 20, o peso dessas 2 horas e 20. Então, por isso tá aí o meu 8, tá bom. Eu sempre fico receoso quando o filme é longo demais, porque a gente não sabe o que espera. É, você vê o tempo de duração de um filme, você pode descambar ou pro lado do Poderoso Chefão, que você não vê o tempo passar, ou você pode descambar pro... Como chama aquele que a gente viu temporada passada? Que é um monte de história misturada, maluco pra caramba? Relatos Selvagens? Relatos Selvagens. Não Relatos Selvagens. Aquele com que tem o Tom Hanks, a Halle Berry. Ah, A Viagem. A Viagem. Tanto que você pode descambar pro lado da Viagem, que é um filme longo e maçante. E não é o caso do A Troca, que ele acaba pendendo pra minha teoria do lado do Poderoso Chefão. Apesar disso, o problema tem alguns problemas, como a gente falou, a parte do hospício foi uma parte que eu não gostei muito. Então, eu acho que, entre outras coisinhas, eu acho que um 7 tá de bom tamanho. E A Troca, filme de 2008, dirigido pelo Clint Eastwood, o segundo filme do Clint Eastwood a aparecer no cineclube, e o primeiro filme que tem a Angelina Jolie, recebeu média... Não, o primeiro filme que tem a Angelina Jolie no cineclube, tá? Ela já fez vários. Recebeu média 7,66 aqui pela gente. Uma boa média, né? Sim. Bom, tá bom. Ele... Faz jus ao filme. É, quanto que ele recebeu? 7,8 no IMDB. Não estamos tão fora assim. E quais são os seus comentários e a sua nota pra A Troca? Manda pra gente ou então manda e-mail pra juntacast@gmail.com. Fala também qual filme você gostaria de ver aqui pra gente debater, que vai ser muito bacana a sua participação. A gente vai falar agora sobre Kubo e as Cordas Mágicas. E lembrando que o Cineclube Junta 7, ele só é possível com a sua colaboração no Padrim do Junta 7. O Padrim, ele é um site de financiamento coletivo em que você, que acompanha algum produtor de conteúdo, pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1 por mês, tanto por boleto bancário ou cartão de crédito, e pode ser cancelado a qualquer momento. Você vai lá, contribui, ajuda esse produtor de conteúdo a crescer, a investir mais no trabalho deles, e em troca você recebe recompensas gerais, sorteio, interação maior com o produtor. E a campanha do Padrim do Junta 7 está totalmente reformulada. Se você for em padrim.com.br/junta7, o 7 por extenso, vai estar lá toda a descrição do que a gente vai fazer dependendo da sua contribuição, as recompensas que você pode receber de acordo com o que você contribuir, além das metas que a gente tem que cumprir. A gente está quase chegando a cumprir a nossa primeira meta, então ajuda nós a cumprir essa primeira meta, que vai ser muito legal. Olha que bacana, uma das nossas recompensas dadas aos padrinhos que contribuíram com um determinado valor é um prêmio especial do Cineclube, que a gente vai enviar os filmes pra casa de cada um dos padrinhos que contribuírem nessa categoria. Então, olha que bacana, você vai poder ouvir o Cineclube, sempre programas melhores graças ao seu apoio, e ainda poder ter os filmes em casa pra assistir quando quiser. Então isso é muito bacana, então ajuda a gente, que vai ser muito legal. Essa semana a gente agradece bastante o apoio de Murilo Rosella, Marilene Melo e André Cabreiro pelo apoio deles. E se você não pode apoiar a gente com valores em dinheiro, compartilha com os amigos, fala pra eles do Cineclube Junta 7, fala pra eles do JuntaCast, do Junta 7 em si, que a gente fica muito feliz. E cada vez mais, quanto mais gente conhecer o nosso trabalho, melhor ainda. Então, muito obrigado. Relembrando, padrim.com.br/junta7. Kubo vive uma normal e tranquila vida em uma pequena vila no Japão com sua mãe, até que um espírito vingativo do passado muda completamente a sua vida ao fazer com que todos os tipos de deuses e monstros o persigam. Agora, para sobreviver, Kubo terá que encontrar uma armadura mágica que foi usada pelo seu falecido pai, que foi um lendário guerreiro samurai. Por que eu escolhi esse filme? A gente está muito acostumado às animações serem ambientadas nos Estados Unidos. Por mais que algumas saiam um pouco, se a gente pôr uma porcentagem, vamos dizer que a grande maioria e esmagadora são ali nos Estados Unidos, sabe? Aí eu queria saber, como a gente tá tão ambientado com esse padrão americano de vida, como foi pra vocês terem contato com uma animação que foi produzida por um estúdio americano, só que ela é baseada tanto em lendas quanto em locais do Japão? É, causou estranheza pra vocês? Foi de boa? Como foi? Eu acho que não. Pra mim, pelo menos, não causou estranheza, porque minha sobrinha assiste uma Mulan, pelo menos uma vez por dia. Tá certo que Mulan se passa na China, mas ainda assim é cultura oriental. E eu não sinto tanta estranheza, ao menos pelo que eu penso, porque a gente tem muito contato com a cultura oriental, cultura japonesa, porque a gente está muito acostumado a acompanhar essa cultura, a conhecer um pouco dessa cultura asiática. Então, pra mim não causa estranheza. Na verdade, eu até gosto, eu acho muito bonito o Japão. A cultura japonesa, eu acho muito bonita. E é legal como que Kubo consegue trazer isso de uma forma muito sutil, divertida e referente. Mostra a cultura do país, mas sem querer panfletar, sabe? Ele sabe mostrar muito bem a cultura do Japão, sem precisar fazer panfletagem, ou sem se vender como um filme que é a representação absoluta de como é a cultura japonesa. Ele usa a cultura japonesa, ele usa muitos conceitos vindos do Japão, vindos do Oriente, mas ele não se vende por isso. Ele não se limita apenas a isso. Então, é isso que eu acho legal do filme. Eu também não tive estranheza com o filme, porque ele dá toda uma contextualização. E, sei lá, eu também não achei nada diferente. Adoro a cultura japonesa. Todas as lendas que eu já pesquisei de lá e toda a história que veio no filme já me ambientou de cara desde do princípio e deu pra ver que onde se passava, qual era a cultura, que era a história que ele contava, que a mãe dele contava também. Não, foi tudo de bom. O filme é uma gracinha. É legal que o Lucas falou como eles introduziram com sutileza a cultura oriental. É que mesmo eles não dizendo que o filme se passa no Japão, você é encaminhado a meio que descobrir isso, sabe? Com coisas que num contexto são tão pequenas, mas que fazem tanta relevância. Por exemplo, você vê todo mundo com os kimonos, que é um traje comum. O instrumento que o Kubo usa para dar vida aos origamis, que aí já é um outro ponto também. O instrumento que é o shamisen, que eu não vou falar que é tipo um violão, mas pelo que eu tava pesquisando, é um instrumento que é muito utilizado por geishas no Japão. Tipo um banjo, né? E são esses pequenos detalhes. É, tipo um banjo. Fica melhor contextualizado, parece um banjo mesmo. E como essas coisinhas te levam a te abraçar aquela cultura, sabe? Ele te dá uma sensação bacana de você, estamos no Japão, já vemos tradições aqui, então a gente já sabe que linha vai seguir. Deu ter escolhido esse filme, porque hoje, quando a gente tá gravando esse podcast, o Viva, A Vida é uma Festa, é uma animação que tá no cinema e ele levou a gente pra uma tradição mexicana. E é legal do Kubo que ele faz justamente isso, ele foi lançado em 2016 e ele leva a gente isso pro Japão e de uma forma totalmente diferente do que a gente está acostumado. Quando a gente fala em animação, a gente meio que vai associar tanto com desenho animado, que nem o Lucas deu o exemplo da Mulan, que a sobrinha dele assiste, quanto para animações gráficas de computação, como Toy Story, Moana, Zootopia e por aí vai. E o Kubo, ele trabalha com uma coisa extremamente interessante, que é o conceito do stop motion, que para você criar uma cena de movimento, são feitas centenas de fotos usando bonecos reais. Então, eu conheci esse filme por causa de uma reportagem do SBT que mostrou isso e isso me encantou. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam da utilização desse recurso do stop motion que acaba não sendo uma coisa tão, assim, conhecida pra gente? Um ponto legal que você falou do stop motion é que tem uma sequência do filme que se passa num barco. Essa sequência do barco levou um mês pra ficar pronta. Então, os frames que eles precisam fazer, porque de pouquinho em pouquinho, assim, que eles vão mexer na pessoa pra dar a ilusão de movimento. Vão mexer no boneco. Se você jogar o título do filme no YouTube, vai ter vários vídeos de making of mostrando. No fim do filme até mostra eles criando a animação, trabalhando no boneco. Inclusive, o filme teve um dos maiores bonecos a serem utilizados em filmes de stop motion, que é um gigante de 4 metros que eles utilizaram pra aquela sequência da espada, quando o Kubo, a macaca e o besouro vão atrás da espada do Hanzo, que é o pai do Kubo. Aquele gigante, ele tem 4 metros e é o maior, até então, o maior miniatura utilizada em filmes de stop motion. Aqueles olhos gigantes, eles têm 2,5 metros de altura também. Caramba. Aquela cena do fundo do mar. Do... Nossa, é absurdo isso. E eu acho que o que acaba melhorando ainda mais o cubo é que, na verdade, eu penso que o cubo ele é uma junção perfeita de vários elementos. Primeiro, tem a técnica. É, filmes em stop motion, se a gente pegar, sei lá, Coraline, A Fuga das Galinhas, Wallace e Gromit, até se a gente pegar, sei lá, Pingo, que passa na Cultura. Aquele do... Estranho Mundo do Jack. Estranho Mundo de Jack, A Noiva Cadáver também. Filmes em stop motion, eles são filmes muito instigantes, porque a gente assiste sabendo que é fruto de um trabalho enorme neles. Pode até ser um filme meia boca, como por exemplo foi o que eu falei, A Fuga das Galinhas. Eu acho que se eu assistir ele de novo, eu não vou gostar tanto. Mas quando eu assisti quando criança, eu achava isso sensacional. Ele é um filme que chama muita atenção por ser fruto de um trabalho muito grande, que é desses animadores que vão lá de pouquinho em pouquinho mexendo o braço do personagem pra ele colocar o braço pra cima. Eu acho que a técnica do stop motion que tem em Kubo é só um elemento a mais que faz o filme ficar bom, porque ele tem uma história tão boa quanto, e o stop motion só melhora isso. Eu achei a técnica sensacional. Ainda não tinha lido sobre ela. Realmente lido pra saber como é que faz. Eu sempre só tinha ouvido falar. Mas depois de assistir o filme, ver a riqueza de detalhes, todas as expressões, igual o Lucas tinha falado, eram quantos milhões de expressões que o... 18 milhões de expressões que pelo menos o Kubo tinha. Eles tinham disponíveis tudo isso pra usar. É absurdo isso. É muita coisa pra uma hora e meia de filme que você nem... Você nota, mas não com tanta riqueza de detalhes as expressões dele. Até porque ele tinha o tapa-olho, né? Em um dos olhos dele. Então ficava meio difícil de você perceber. A menos que ele tava, tipo, com muita raiva ou, sei lá, fazendo uma outra coisa muito expressiva. Mas é pesquisar e saber todos esses detalhes é outra coisa. Você enxerga o filme com outros olhos. E eu comentei que ele é a junção perfeita de vários elementos, porque além da técnica, um elemento muito bom do filme é a história. É uma história emocionante, porque ele é a jornada do herói clássica. Ele tem uma vida ordinária e é chamado à batalha, basicamente, né? Que ele precisa largar a sua vida ordinária e ir atrás da armadura do pai. Só que é uma história que trata de legados, é uma história que trata de lembrança, trata de família. E pra começar, um ponto que eu acho muito legal, uma coisinha mínima assim, que acontece no filme, mas durante toda a sequência do barco, em que eles estão conversando no barco, que é o Kubo, a macaca, que depois ao longo do filme é revelado que a macaca na verdade é a mãe dela, a mãe dele, e o besouro é o pai dele, né, representações do pai e da mãe dele. E é legal que o besouro ele vira pro Kubo e fala: você já era um herói antes mesmo de tudo isso acontecer, porque você contando as histórias e movimentando a vida das pessoas, alegrando a vida das pessoas, só por contar histórias já te faz um grande herói. Isso eu achei muito legal do filme. Um problema que a gente percebe muito em filmes que tratam da jornada do herói, que ele meio que despreza a vida anterior do protagonista, sabe? Por exemplo, se a gente pegar o exemplo mais clássico que a gente tem de jornada do herói que a gente tem no cinema, Star Wars. Ele despreza a vida anterior do Luke Skywalker. Ela é visto como algo inútil e sem valor. E Kubo não faz isso. Ele fala que o que ele já tinha antes era muito bonito, era muito bacana. Então, isso traz uma lição de vida muito legal pro filme. Ele traz uma dimensão muito boa que não tem problema você se contentar com o ordinário, desde que você faça isso de coração. Eu acho isso muito legal do filme. Ele traz muitas lições bacanas. E não apenas a parte dele ajudar, mostrar pras pessoas, contar a história e movimentar a vida deles, só que ele era uma pessoa que cuidava da mãe dele também. Eu acho que isso também se encaixa nessa parte da jornada do herói, sabe? São coisas que num contexto podem parecer pequenas, mas não são. São importantíssimas pra história. Tanto que a mãe dele sempre fala que ele não poderia chegar em casa durante a noite. E é a primeira vez que ele faz isso, aí que começa o filme. Que vem as tias dele, que são bruxas atrás, pra tentar encontrar a família dele. A mãe dele defende e por aí vai. Watts, o que você repara com relação a esses temas que o filme trata, que é legal de destacar do roteiro dele? Porque concorda comigo quando eu falo que Kubo e as Cordas Mágicas é um filme muito sutil ao tratar de forma bem leve questões de legado, família, lembrança e heroísmo? Ah, sim, nisso eu concordo. Colocando em palavras mais reais e mais pesadas, assim, o Cubo, ele tem um pai desaparecido, a mãe dele tá na beira da morte, o avô quer o outro olho dele, o que soa, tipo, muito assustador pra uma criança, né? E as duas tias dele que, sei lá, querem matar a família dele. E tudo isso é tratado de uma forma muito leve. É como... E tudo isso, eu acho que é graças à mãe dele que começa aquela coisa da história. Ela que fala as frases, tipo, pisca enquanto você puder, e tem a outra também. Tudo que você vê, tudo que você ouvi, eu não lembro. Alguém lembra a frase certinha? Mas será ele que fala? É, mas ele fala porque ele replica primeira, o que a mãe fala. A mãe contou a história pra ele e ele conta a história pra, na vila, né? É legal que ele tá contando a própria história da família dele. Isso é fantástico, porque ele conta a história do pai dele, ele conta a história do avô dele, que é o rei da lua, né? Helu. E tudo isso ele sem saber. E eu acho que essa história, o fato dela ter contado essa história e o fato dele replicar de uma forma divertida através do banjo com os origamis e tudo mais, que traz essa leveza no filme. A gente entende todo o contexto. Eu só fui entender que ele tava falando da própria história a partir do momento que ele chegou no cemitério. Aí, a partir dali, eu entendi, né? O avô dele, que tá atrás dele, as duas tias, aí que eu fui me situar. Só que, caso contrário, é uma coisa bem sutil. Nada muito escancarado. Os temas, que é bem uma coisa japonesa, né? Da lealdade, de ter uma lição por trás das coisas, de ter disciplina. Tudo isso é parte da cultura. E também é bem explícita no filme, tratado de uma forma leve, nada imposto à criança, né? O legal dessa história que o Cubo contava para o público, que até o começo do filme parecia uma história boba, é uma decisão muito inteligente de roteiro, porque ele já conta toda a história do filme, conta as regras do jogo, quem é quem, quem tá lutando contra quem, de uma forma que não soa didática. Que, tipo, quando começa a acontecer pra valer, dele sair atrás da armadura, dele ir atrás disso, dele enfrentar tal monstro, você já comprou toda essa ideia porque você conheceu a história de antemão. Tipo, você conhecia a história, que era apenas fantasia, e depois você descobre que a história é verdadeira e você compra essa ideia tranquilamente. Porque foi bem construído. Foi bem construída a transição do que é lúdico pro que é real. Do que ele encarava como apenas fantasia, do que na verdade é realidade. Então, uhum, é muito legal, tipo, do ponto de vista técnico, pra um filme que é voltado a crianças, uma animação que é voltada a crianças, como ele consegue contar bem uma história, contar bem os conceitos do filme, sem soar didático, sem soar amassante, e prendendo a atenção do público, criança ou não. Isso é muito legal. Retoma aí da lenda, Matheus. A opinião de vocês sobre a lenda em si, o que, que vocês acharam dessa parte de toda a família, do Cubo envolvido, sabe? Do pai ser um guerreiro que vai ter que lutar contra o avô, que é uma entidade do mal, aí tem as tias que também são do mal, aí tem a mãe que era do mal e passa pro lado do bem. O que, que vocês acharam desse bem bolado que eles fizeram? Eu achei fantástica a lenda. Ela traz todo o contexto da cultura japonesa, o contexto familiar dele, e envolve totalmente o público com aventura, ação. Ah, é tudo muito... Tem até um toque de humor com as piadas do Besouro, uhum, que são fantásticas. E até um pouquinho de romance, porque antes de saber que a macaca era mãe e o Besouro era o pai, os dois meio que já se gostavam. Foi bonito de saber depois, quando ela conta que ela era mãe por causa da magia, que o Besouro, ele foi meio que punido e transformado naquilo, né, pelas irmãs, foi o que eu entendi. Ele foi amaldiçoado. Isso, é, punido, amaldiçoado. Pelas irmãs e se transformou o Besouro. Aí quando você sabe que os dois que estão ali juntos são um casal em si, é legal, sabe? Você fala, ai meu Deus, eles estão juntos ali. Por isso que ela tava coçando as costas dele naquela hora, sabe? É engraçado. E é tudo um contexto da história que traz todo um avalanche de informações pra quem tá assistindo. Eu acho legal também da questão da lenda, de tema da família dele ser a vilã, querendo ou não, é que remete justamente ao que eu falei, que é as temáticas do filme. Família, legado, o Cubo, ele de certa forma, a jornada dele só acontece por conta das ações do pai dele, da mãe dele, das tias e do avô. Então é interessante ver, e é justamente o que a cultura oriental prega, sabe? O que você faz na sua vida retorna pra você e para os seus familiares. sabe? Desonra pra tu, desonra pra sua vaca, desonra pra sua família. Pegando o exemplo de Mulan, já que a minha sobrinha gosta. Então, é muito legal isso daí. Isso sem falar que o fim do filme, que tem aquele momento em que ele tá enfrentando o avô dele, naquela forma daquela serpente. Uma criança com o seu chamizen, que é aquele banjo que ele tem. E o momento em que os outros espíritos dos familiares e a lembrança dos familiares das pessoas que moravam na mesma aldeia que ele se levantam pra ajudar, é muito bonito, porque mostra como que é um filme que fala que a lembrança que a gente tem dos familiares é muito importante, é algo que ninguém pode tirar da gente. Lembrança que a gente tem daqueles que a gente amou, dos nossos entes queridos. E também, tipo, nisso daí já aborda a questão de luto. O que eu mais gosto de animações é como eles conseguem tratar de assuntos adultos de forma muito sutil, muito delicada e que funciona. Sim. Sabe? É lógico que por a gente ser mais velho, a gente vai notar esses subtextos, ao contrário de uma criança. Mas é interessante porque a criança que tá assistindo, ela vai conhecer aquilo, vai ver aquilo lá. E aí, quando eventualmente chegar a perda de um ente querido, ela vai conseguir passar por esse luto justamente por conta do que ela viu no cubo. Dela entender que a lembrança que ela tem do ente querido é muito importante e é algo que ela nunca vai perder. É legal fazer um comparativo que o Vivo, A Vida é uma Festa, ele trabalha muito com essa mensagem do luto também, de você não esquecer os seus parentes que já foram, porque eles vão sempre estar na sua memória. Por essa parte do luto, é um outro filme que vale muito a pena você acompanhar. Uma parte que, assim, o Kubo tinha tudo pra ser um filme 10 até o finalzinho dele. Até essa parte que o Lucas falou, de quando os espíritos, eles se levantam pra ajudar o Kubo, que formam aquela meio que barreira de proteção mágica contra o Rei Lua, já na forma de é como se fosse um dragão chinês, mas eu não sei explicar direito a forma dele. Pense naquele monstrão dos Chitores, dos Vingadores, só que de uma forma fofinha. Até aí tava perfeito filme, sabe? A hora que o Rei Lu ele ataca aquele negócio e tem aquela explosão de energia, sei lá, podia ter tido um outro desfecho, porque no desfecho original, no desfecho do filme, o Rei Lua, ele meio que aquele passado dele se apaga e ele surge como o vô bonzinho que o Kubo vai ajudar a recontar a história. Eu achei que isso não ficou muito bom, sabe? Eu acho que se ele tivesse morrido naquela, o Rei Lua, não o Kubo, se ele tivesse morrido naquela briga ali, eu acho que seria um final mais interessante, sabe? Ficou muito tipo, o cara veio, matou a minha mãe que é filha dele, matou o meu pai e aí ele teve a redenção dele. Eu acho que se ele tivesse morrido, teria sido um negócio mais, sabe? Mais tchan, que faria mais sentido. Não sei a opinião de vocês em relação a isso. Ah, eu não criticaria o final, porque a lição que ele tá passando é que ele enxerga a humanidade e a bondade e o amor nas pessoas. Então, como o avô dele teve o privilégio de voltar a enxergar com um olho também, ele não ia meio que rejeitar ele, entendeu? Porque partiria, sei lá, seria contrário do que ele tinha pregado no filme inteiro. Por isso que ele queria ver, tipo, queria ter contato com a humanidade. Senão, ele daria o olho pro avô dele e os dois viveriam no céu. Acabou. Não sei, eu gostei do fim. Mostra, retrata bem o que a cultura fala, tanto da lealdade. Ele é família. Não sei te contradizer, Matheus. Eu gostei e acho que o fim, sei lá, parte dos princípios, ele cumpre os princípios do filme. Tudo que é ensinado, tudo que a mãe dele falou, tudo que foi passado, ele praticou. Ele e toda a vila, né? É que ele parte da questão de que é tudo uma questão de escolha. O caminho que você quer seguir, se é um caminho do bem ou um caminho do mal, parte das suas escolhas. Por exemplo, a mãe do Kubo, ela tava, quando ela conheceu o Hanzo, ela ia matar ele. E ela escolheu se juntar a ele. Foi uma escolha, ela escolheu pelo bem. Ela teve a segunda chance dela. E aí, quando o avô acaba tomando um coça, que ele acaba perdendo toda a memória, digamos assim, e recobrando a visão, ele tem a segunda chance dele. E ele praticamente repete a escolha da mãe, da filha dele, no caso a mãe do Kubo, de ou se torna uma pessoa boa, ou retorna ao lado negro da força, digamos assim. É interessante ver a questão das segundas chances e que, apesar de que o que a gente faz em um determinado momento da vida de mal retorna pra gente a todo momento, o que a gente colhe, o que a gente planta, a gente colhe, ainda existe a possibilidade de redenção. Então, eu acho que é coerente. É um pouco anticlimático? É um pouco anticlimático, porque a gente tá acostumado com o vilão apanhando, tomando coça, morrendo, caindo uma pele em cima dele. Então, você vê o Kubo modificando totalmente isso daí, justamente um filme que é até, de certa forma, pesado, porque tem batalhas bem intensas, tem sangue, tem gente morrendo. Então, é interessante ver um filme que ele subverte tudo isso daí e fala, o grande vilão vai viver e vai ter a sua redenção. Mas eu achei válido, sabe? Eu achei que foi coerente, foi surpreendente, mas foi coerente pro que o filme tava trazendo. Convenci você que o final é bom? Não, eu gostei da visão de vocês, mas eu ainda acho que ele teve de morrido. Como você é vingativo. Ah, eu sou. O cara matou a mãe e o pai do cara. Não. Bom, eu acho que o filme, ele acabou sendo bem debatido. Se você quer tirar suas próprias impressões, vale muito a pena você assistir assim que você tiver a oportunidade. E se não fosse uma coisa boa, ele não estaria presente aqui no Cineclube Junta 7. Então, pra fechar, a gente vai avaliar agora nossas notas. Vamos começar com o Lucas. Eu pensei bastante em dar 10 pra ele, sabia? Mas, sei lá, começar o 2018 com um filme 10 já é meio prepotente demais. Cara, Kubo e as Cordas Mágicas é uma linda surpresa. Ele é um filme muito bom tecnicamente, ele tem um roteiro muito bom, ele trata temas de forma muito sutil, mas muito significativa. E tá, você precisa forçar um pouquinho a análise, até pra... a gente teve que forçar bastante a análise pra poder comentar aqui, mas você assistindo casualmente você vai conseguir perceber isso daí, tudo que a gente falou, num nível bem mais subjetivo. Vale a pena você assistir Kubo, é um filme muito bom, repetindo, é um filme bom tecnicamente, ele tem um roteiro lindo, a dublagem é bacana, a gente assistiu legendado, tem Charlize Theron que faz a mãe do Kubo, tá muito boa, Matt McConaughey que faz o Hanzo, pai do Kubo também tá bem, até o guri, o Art Parkinson, que faz a dublagem, a voz do Kubo, que é o, pra quem não conhece, é o guri do Game of Thrones, que não sabe correr em zigue-zague, o Rickon Stark, ele também traz uma atuação vocal muito boa pro Kubo. E eu falei que eu não ia ficar com 10, mas eu mudei, eu vou ficar com 10, porque eu acho que o Kubo vale a pena dar um 10 pra ele. Eu não consigo enxergar defeitos nele. A minha nota pro filme vai ser 9. Eu gostei de toda a história, da lenda, tudo muito fantástico, da cultura, que eu também gosto muito. Eu gostei particularmente da animação. Eu não sou uma pessoa chegada à animação, mas eu gostei, foi muito legal. E toda a história e todos os ensinamentos que o filme passa, é muito divertido e te envolve. Não parece que você tá vendo um simples desenho, até porque ele não é um simples desenho. Por isso meu nome. Cara, Kubo e as Cordas Mágicas foi uma gratíssima surpresa quando eu descobri ele. Foi totalmente pelo acaso e depois eu acabei reassistindo porque ele concorreu ao Oscar. É legal falar que ele concorreu, além de melhor animação, que ele acabou perdendo para Zootopia, que é um dos maiores erros do último Oscar. Ele concorreu na categoria Melhores Efeitos Visuais, coisa que não acontecia para uma animação desde 94, quando O Estranho no Mundo de Jack foi indicado, acabou não ganhando também. Mas é um filme que eu adoro de paixão, esse filme, sabe? Sempre que alguém me pede indicação, eu indico, porque o filme realmente vale a pena. Se não fosse a cena do finalzinho, que realmente eu acabei não gostando, porque como o Lucas falou, ela acaba sendo bem anticlímax, ele teria levado um 10. Então eu vou acabar com um 9,5 como nota. E Kubo e as Cordas Mágicas, filme de 2016 do estúdio Laika, que é especializado em animação, em stop motion, dirigido pelo Travis Knight, recebeu uma média 9,5 pelo Cineclube Junta 7. Excelente média. Excelente média. Não é sempre que eu acerto, mas quando eu acerto, menino... Mas quais são seus comentários sobre Kubo e as Cordas Mágicas? Manda aí pra gente, pela seção de comentários que tem aí, ou então pelo nosso e-mail, juntacast@gmail.com. Manda sua sugestão de filme. A gente vai falar agora quais são os filmes para o nosso próximo programa daqui a 15 dias. Como o próximo filme sou eu que escolho, eu vou indicar um contratempo, que é um filme espanhol de 2016, que é dirigido pelo Oriol Paulo, não sei se é assim que fala, mas ele é um suspense muito bom. Confesso que tive preconceito em primeiro momento por ele ser um espanhol, mas eu assisti e foi um dos melhores filmes de suspense que eu já assisti. Eu acho que todo mundo vai gostar. Nossa, os últimos filmes espanhóis que a gente teve aqui não deu muito certo, não, que foi Relatos Selvagens e O Clube dos Incompreendidos. Foi. até por isso, foi até por isso o meu preconceito em primeiro momento. Mas depois que a história é muito envolvente, vocês vão gostar bastante. Beleza. Bacana. Vamos ver. E o nosso segundo filme do próximo Cineclube Junto a 7 é por escolha das sugestões do público. A gente faz o sorteio aqui. Como que tá funcionando? Coletamos as sugestões do público via Facebook, Twitter, Instagram ou quem mandou por e-mail. Montamos uma lista. Apenas eu tenho acesso a essa lista e coloquei esses filmes numerados de 1 a 28. Matheus, você pode, por favor, falar um número de 1 a 28 pra gente escolher o filme, pra gente sortear? Claro, vamos de 1 até quanto? 28. 18. Olha só, a gente vai ter um filme espanhol e um filme francês. É um filme de 2016 também, que é dirigido pelo Julien Rambaud. Sugestão da Caroline Santo, que é Bem-vindo a Marly Gaumont. Eu acredito que o maior problema que a gente vai ter com esse filme vai ser a pronúncia dos nomes em francês. Já peço desculpas de antemão. Mas tá aí, no próximo Cineclube daqui a 15 dias, Um Contratempo de 2016, dirigido pelo Oriol Paulo, e Bem-vindo a Marly Gaumont, dirigido pelo Julien Rambaud, sugestão da Caroline Santo pelo nosso Facebook. E é isso, o Cineclube Junta 7 retorna daqui a 15 dias. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.